você me jogar, rodar, rodar, rodar, rodar, depois voltar pra sua mão. Para de brincar com meus sentimentos, meu coração não é de papel. Pra você desenhar, colorir por dentro, depois apagar e me jogar pro céu. Depois voltar pra sua mão. Não sou sua bola, não sou seu ioiô, não sou seu peão. Não, não, não. Pra você me jogar, rodar, rodar, rodar, rodar, depois voltar pra sua mão. Voltar pra sua mãe.